gelo. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à Música da Glória das 14 às 16. Ora, cá estou para vos dar o melhor da boa música portuguesa. Ora então, e para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está a descansar, um ótimo descanso. Meu, não quero que descansem. Vamos fazer todos de tarde um pezinho de dança. Toca a agarrar, toca a dançar. Que vou-vos passar a música para nos divertirmos aqui nestas duas horas de minha emissão. Ora então, eu vou dar por homenagear o que faz hoje um ano, o nosso animador Michel, que esteve cá muitos anos na nossa rádio, é um dos mais velhos da nossa rádio, Arcanciel 96.2. E a música que eu vou passar é homenageá-lo em nome de todo o auditório da Rádio Arcanciel e de todos nós animadores que todos os dias recordamos com saudades. Ora então, que ele descanse em paz. Amém. Então, vamos escutar. Até já.

não quis ver a verdade. E pensei que tu voltavas, de livre vontade. E és porque eu só quero que seja o mesmo a ti. Maldito dia que eu te deixei voltar para mim. vamos dançar as canções que estão na moda. Andamos na roda e depois de par em par, e sem saber nem sequer ter a certeza, o que importa é dançar neste baile à portuguesa. Vamos dançar as canções que estão na moda. Andamos na roda e depois de par em par, e sem saber nem sequer ter a certeza, o que importa é dançar neste baile à portuguesa. Let's go! Esta noite vai haver festa, oh, oh, muita dança em roça, roça, oh, oh, com a banda a tocar, oh, oh, as modas que a gente gosta, oh, oh, encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca, o meu coração faz. You mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora, muito bem, hoje são 14 horas e 23 minutos. Hoje somos o 23 de fevereiro de 2022. Ora bem, eu à volta das 14 horas vou dar a minha receita da culinária. E até lá vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora, fiquem bem, até já. Deixa-me dormir contigo. Uma noite não é nada. Deixa-me dormir contigo. Uma noite não é nada. Oh, eu entro pelo escuro. Eu entro pelo escuro. E saio de madrugada. Oh, eu entro. Rapariga nova, não queres ser difamada. Tu és rapariga nova, não queres ser difamada. Oh, mas podes ter a certeza, mas podes ter a certeza, o teu pai não lhe nada. Teu pai não digo nada. bater. O rabinho a mexer. Põe as mãos no ar. Vamos lá dançar. Os pezinhos a bater. O rabinho a mexer. Põe as mãos no ar. Vamos lá dançar. Os pezinhos a bater. O rabinho a mexer. Põe as mãos no ar. Vamos lá dançar. Os pezinhos a bater. O rabinho a mexer. Põe as mãos no ar. Põe as mãos no ar. Põe as mãos no ar. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora, muito bem. 14 horas e 48 minutos. Uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Muito bem, 14 horas e 51 minutos. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte de Miro da Silva para todo o auditório, para todas as pessoas que estão à escuta das nossas emissões e para todos os animadores. E uma continuação de uma boa tarde. Vamos aqui ficar para todo mundo da parte de Miro da Silva. Nossa Senhora traz paz ao mundo, que é aquilo que todos mais nós precisamos, e muita saúde e a graça de Deus. Que Deus dê muita força e muita coragem a todos aqueles que

15 horas e 6 minutos. Ora então, vou passar aqui a minha receita da culinária da avó. Ora então, vai ser massa à labradora. Ora, a massa à labradora, convém fazê-la quando fazemos um cozido. Por exemplo, um domingo, pode ser feita na segunda-feira ou na terça, quando vocês puderem. Então, sobra sempre muitas carnes, não é, do cozido. Então, vamos fazer guardar as carnes que sobram do cozido e pô-mo-la no frigorífico até outro dia, ou passando 2 dias, não tem mal. E depois vamos fazer um refogado, que é um estrugido, com uma boa cebola, um bom bocado de azeite, tudo a alourar num tacho. Depois, de seguida, ajunta-lhe, quando estiver alourada a cebola, ajunta-lhe um bocado de água, não é, para fazer a calda. E deixa ferver um bocado, bota-lhe um bom dentinho de alho, bota-lhe um bocado de sal para temperar, um raminho de salsa, uma folhinha de loureiro e depois pega nas carnes e vai parti-las mais aos bocadinhos mais pequeninos, com a questão de ter servido o cozido. Então, e também ajunta-lhe uma boa cenoura, se sobrou, põe daquela que se sobrou. Se não sobrou, põe uma fresca, cortadinha a rodelas ou aos cubinhos, como vocês quiserem. Então vamos refogar essas carnes bem refogadas, temperadinhas, não é? E depois, de seguida, vamos juntar a calda para fazer a massa da quantidade que vocês vão querer. Se for para 2 pessoas é mais, se for só para 1 é menos, se for para 4 é muito mais, pronto, vocês depois têm que fazer à sua maneira. E depois de estar isso, a calda toda preparada já para fazer a quantidade da massa que vocês vão fazer para as pessoas, têm as carnes lá dentro, depois vão juntar legumes, pode ser repolho, pode ser trinchuda, que ainda estiver, não é? Que há muitos portugueses aqui que as têm, e vão ajuntar lá para dentro. E depois ajunto-lhe um bocado de feijão vermelho, que já tenham cozido ao lado, e ajunto tão bem, e deixam juntamente com a trinchuda que vai cozer, ou o repolho, e deixam tão bem a massa, tudo junto a cozer, porque quase, normalmente cose tudo umas coisas a cama das outras, depois de estar as carnes refogadas, não é? Pronto, e deixam cozer, e quando estiver cozida, está pronta para comer. Ora, muito bem, uma boa continuação de uma boa tarde, e quando for para comer o jantar, pode ser bom para o jantar, pode ser para o almoço, ora, um bom apetite, e fiquem bem, e uma continuação de uma boa tarde, e até já. Abrir o teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Quando eu passei a ver o teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia. Thank you.

que ele transmite, traz com ele, e como todos nós também podemos trazer, mas para que ele tenha muita força e muita coragem, que Nossa Senhora o vai proteger, a ele e a todos que assim estejam, que assim seja. Ora então, de parte da sua mãe, que o ama muito, normal, vai-me ficar aqui, meu coração pensa em ti a toda a hora, isso é verdade. É sempre uma mãe a pensar nos filhos, nas filhas, nos netos, nas netas, em todo o mundo. Ora então, que Nossa Senhora te proteja, João Pierre, um grande beijinho da minha parte, cheio de saúde, de paz e de amor. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Sinto quando te vejo, perguntas se por ti sinto desejo, perguntas se a teu lado eu quero estar, se a teu lado vou ficar até o fim chegar. Perguntas o que sinto se em ti pensar, perguntas se a ti eu quero beijar, perguntas se de ti tenho saudade. Sinto se em ti pensar, perguntas se a ti eu quero beijar, perguntas se de ti tenho saudade, por isso meu amor. Ficar com o nosso Marco Paulo para todos os doentinhos do mundo, especialmente para todos que têm uma grande recuperação, para quem está com problemas de saúde, e é da parte de Maria Pereira, para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que a conhecem, e

diable, la grammaire, l'histoire, les sciences, on cible la musique, on copie les paroles. On a même entendu tout à l'heure, oui, ta maîtresse sur des roues directeurs. L'estime est au tirolirolir, caïmba est au tirolirolir. L'estime est au tirolirolir, caïmba est au tirolirolir. L'estime est au tirolirolir, caïmba est au tirolirolir. Muito bem. Ora então, da parte de Senhora Esperança para a Senhora Dona Manuela, uma de parte da Dona Esperança para a Senhora Manuela, que está hoje de parabéns, um feliz dia de aniversário da minha parte e que seja por muitos mais longos anos, na companhia também da Senhora Esperança, que é sua amiga. Ora, aqui vai a música dos parabéns, com muitas felicidades. Ora então, os três boémios, os parabéns, de parte da Senhora Esperança para a Senhora Dona Manuela, que está hoje de parabéns. Ora então, vamos escutar, até já. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens, vamos todos

bem? Ora então, 15 horas e 51 minutos, como o tempo passa, estou aqui, estou a sair embora. Ora então, vamos ficar com a Maria Lisboa, Maria vai com todos. Esta é da minha parte para todas as, todo o auditório, para todos os animadores e para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora então, vamos ficar com a nossa grande artista, Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, até já. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Diz-se estar muito apaixonado. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com todas. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria, vai com todas. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens que provar que me vais fazer feliz. amar a pedra dura, é de amar a pedra dura e o teu coração não. Que a pedra dura não queima, que a pedra dura não queima e tu queimas sem razão. Os olhos de querem olhos, os olhos de querem olhos, tudo requer o que é seu. Eu requero o meu amor, eu requero o meu amor, por justiça o que é meu. Eu fui o que disse ao sol, eu fui o que disse ao sol, que era escusado nascer. À vista desses teus olhos, à vista desses teus olhos, que vem o sol cá fazer. Ó meu cravinho vermelho, ó meu cravinho vermelho, salpicado na botica. Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, meu coração cá fica. Muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei com a nova, com as boas músicas portuguesas para passarmos aqui uma boa tarde. Ora bom, e até lá vos deixo com um beijinho de saudades e um beijinho com saúde para todos vós, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vos deixo com a RTP Internacional. Cuidem-se e se protejam, porque o vírus ainda anda por aí. Não é para abusar. Temos que ter sempre em atenção, por menos em recintos fechados, não pousarem a máscara. Ora então, fiquem bem. Uma continuação de boa tarde e até para a semana, se Deus quiser. Fica com a RTP Internacional.